Quando a caveira sorri, o palhaço perde a graça. Estou na caça, nossa casa, cada passo contra a raça de víboras que atacam na cilada pelas costas. Bato na sua porta, trago sacolas e cordas. Hoje é sexta-feira 13, o Jason é King Kong com máscara sem taser. Só golpes de boliong, sem arma, comira laser. Sou arcaico de escopeta, toca preta de jaqueta, com os olhos feito marreta. PM é minha seita e cê foi tatu, um palhaço. Só respeito alguém da grota, uma peixeira de cangaço. Sou tatu, removo igual o crânio das torres tecas. Arranco o membro todo com golpes de serra elétrica. Acordo todo ensopado de suor, do pesadelo. É tanto ódio acumulado nas costas feito camelo. O padre rezou por mim e mostrou que Cristo salva a alma. Que nem tenho, só um monstro movido a raiva. Minha cicatriz na cara mostra marcas da guerra. Virei fera e minha bela me deu costas em serra. O vestígio que eu tinha de como era ser humano. Até dormindo faço plano, já aniquilo esses profanos. Levanto, preparo shake, minhas doses de morfina. Acostumei com essa dor de cabeça. Essa que a cafeína meleza, estou puto com as camisas diminuindo. O meu corpo está crescendo com fármacos de equilíbrio. Curta rei, estou nervoso, afastado do serviço. Caminhado pra psiquiatra, não preciso disso. Só preciso de uma moto, uma arma e neblina. Um motor modificado que passa feito Katrina. Dormindo só pesadelos, acordo vendo mirais. Causei pânico no mundo satânico da passagem. Pois quando eu morrer eu vou de pau e de bereta. Chega no inferno e dá um tiro no capeta. Dormindo só pesadelos, acordo vendo mirais. Causei pânico no mundo satânico da passagem. Pois quando eu morrer eu vou de pau e de bereta. Chega no inferno e dá um tiro no capeta. Atendente cínico na clínica do HPM pergunta: o senhor é PM, tem convênio PSM? Não conhece minha história, só pode ser de Hong Kong. Me apresento, sou sargento, nascimento King Kong. E essa cicatriz na cara tara pra puxar assunto. E aqueles quatro malas que sumiram são defuntos? Não sei do que está falando. É do caso do Fiesta que trocou tiro com o senhor e te alvejaram na teta. Dizem que eles foram mortos, não sobrou nem cisco. Viraram ração para piranhas lá no Rio São Francisco. No Brasil é sempre isso, herança do caso Bruno. Alguém some, todos acham que a polícia sabe o rumo. Contrário da bandidagem que querem holofotes. Um serviço na bagagem morre logo após os botes. GDE só paranoia, memórias não apagadas. Cada um com sua história, mas todas interligadas. Tem uns que já foram presos, outros que reformaram. Voltaram pra sua casa e só tormenta encontraram. Tem uns que foram feridos, uns que respondem processo por matar estupradores pela ordem e progresso. Fazemos juramentos, pique franco, maçonaria. Cada um com seu talento nos bancos da confraria. Tem que ser fiel calculista e tem instinto suicida. Recebemos vários voluntários lá de Santa Margarida. Pensamentos me perseguem, lembro do primeiro homicídio. Logo após ter sido promovido a terceiro sargento do tático com máscara de heróico. Fui rotando hoje integrado pelo tom dos paranoicos. Dormindo só pesadelos, acordo vendo mirais. Causei pânico no mundo satânico da passagem. Pois quando eu morrer eu vou de pau e de bereta. Chegar em pele e dar um tiro.